se eu pudesse escolher, eu guardaria só esse momento. O mais puro dos meus sentimentos sempre foi querer você. Vive o desejo guardado aqui dentro, em cada beijo, em cada juramento. Eu sinto falta da sua respiração, molhada de paixão na hora do prazer. Senti cada batida do seu coração na hora de amar você. Eu sinto falta da sua respiração, molhada de paixão na hora do prazer. Senti cada batida do seu coração na hora de amar você. Eu vou fazer o que vou, só pra ter mais uma vez na minha vida teu amor. Teu amor. É te ter e não te ver. Carência. Sinto falta de você. Eu posso ser melhor do que era antes. Melhor amigo, ser melhor amante. Não sei o que fazer sem você. Eu só sei que eu te desejo tanto. Você não sabe o quanto eu te amo. Eu sinto falta da sua respiração, molhada de paixão na hora do prazer. Senti cada batida do seu coração na hora de amar você.